Quero que você abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 40, para nós continuarmos a aprender alguma coisa nova com o Senhor nessa manhã. Lucas, capítulo 6, versículo 40. Nós vamos ler um pedacinho de uma declaração que Jesus fez, que é poderosíssima para nós. Lucas 6, 40, Jesus disse assim: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Vou ler de novo. O discípulo ou a discípula não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, ou talvez a sua tradução diga bem preparado, perfeito, será como o seu mestre. Você pode ler isso de novo na sua Bíblia? Nós podemos até memorizar esse versículo, tão fácil que ele é. Leia aí na sua Bíblia de novo. Essa é uma verdade que nós estamos vendo acontecer hoje na Terra. E nós estamos vendo acontecer hoje em nossa vida. Deus está restaurando verdades, ou como nós já aprendemos, veredas antigas na nossa vida, na vida da igreja, princípios que são eternos, que nós perdemos, nós como igreja perdemos no decorrer dos anos, dos séculos. Mas quando a gente olha para a igreja original, ou nós olhamos para Jesus, nós conseguimos enxergar que Deus quer isso. E nós nos olhamos e vemos, olhamos para o espelho e falamos: Senhor, nós estamos muito cheios ainda de arestas, imperfeições, coisas da nossa cabeça apenas, coisas que nós fomos adquirindo com os séculos como igreja, que agora o Senhor está tirando, limpando, removendo e restaurando. O que nós estamos falando aqui agora, de o que Deus está fazendo em nossa vida, como Deus nos uniu, como Deus está nos trazendo, como Deus está tratando conosco aqui como igreja, tem a ver com isso. O que Deus está fazendo é nos levar de volta a princípios e a uma vida que Ele planejou para nós como igreja, restaurando princípios importantíssimos. Eu acredito que de nós que congregamos aqui, 70% são pessoas novas na fé, não é isso? 70%, ou talvez até mais. Pessoas que conheceram a Jesus agora há um mês, dois meses, três meses, quatro meses, menos de um ano. Pessoas que estão caminhando assim de uma forma nova com o Senhor. E outros já vêm há alguns anos, eu já ia falar alguns séculos. Já vem há algum tempo, um bom tempo, caminhando com o Senhor. Isso é bom, irmãos, isso é tremendo. Como é bom, eu quero dizer para você que é novo nessa caminhada cristã, você está tendo um privilégio, você não tem ideia do privilégio que você está tendo, de nascer no reino de Deus, debaixo de uma revelação tremenda, como nós temos recebido aqui. Não há revelação e um ensino sobre uma denominação, uma coisa humana, uma doutrina humana, um conhecimento humano, coisas colocadas, estabelecidas pela instituição humana, mas revelações da palavra. Que privilégio, irmãos. Que coisa tremenda que você não está recebendo alguns gessos que eu e outros irmãos mais antigos na fé recebemos. E que com o tempo Deus tem que vir e quebrar aqueles gessos. Não, não é assim. Você está você está engessado, você colocou gesso, você colocou paredes dentro do meu mover, da minha operação, do meu jeito de agir. Eu não sou como você está falando que eu sou, eu não ajo como você está dizendo que eu ajo, eu sou soberano e Deus vem trabalhando e desensinando e ensinando de novo. Então, que privilégio tremendo. Para nós também, que já temos uma caminhada cristã há muito tempo, é um grande privilégio como Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos mostrando e nos levando a redescobrir o chamado dele para nós como discípulos. Discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Essa palavra, esse termo que nós não conhecíamos como conhecemos agora, mesmo que tivéssemos séculos de vida cristã. E Deus está restaurando isso para nós e para a igreja. Ele está nos fazendo entender, olha, eu sou um discípulo ou uma discípula de Jesus Cristo. E essas coisas são verdades tão profundas que mudam radicalmente a nossa vida. Eu acredito, por isso que eu estou dizendo que é um grande privilégio você ter nascido debaixo dessa revelação, porque eu acredito que hoje na igreja o Espírito de Deus está nos chamando para uma nova conversão, sem nenhuma heresia, mas uma nova conversão. Ele está olhando para nós dentro da igreja, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, 20 anos, 50 anos, dentro da igreja. Ele está dizendo, eu estou te chamando para uma nova conversão de vida. Não, senhor, eu já me converti. Não, é uma nova conversão. Você nasceu de novo, você está salvo, mas a sua vida precisa de uma conversão, de uma mudança radical de direção. Que conversão? Você precisa deixar de ser um frequentador de igreja, um religioso. Você precisa de deixar essa vida e se tornar um discípulo. Você precisa parar com esse nível, ir a um nível além. É hora de ser discípulo. É hora de aprender o que é ser um discípulo meu. E aí as nossas placas começam a cair, nossos costumes começam a cair, nossas convicções começam, muitas delas, a cair. E nós começamos a nos ver frustrados em muitas coisas, porque Deus está nos mostrando, eu estou fazendo uma conversão na sua vida. Você estava indo aqui e eu estou virando o volante para cá, para você voltar a uma revelação, a um propósito original meu para a igreja. Você é um discípulo. Diga, eu sou um discípulo. Ou uma discípula, né? Diga de novo, eu sou um discípulo. Essa revelação muda radicalmente a nossa vida, irmãos. Muda radicalmente. E você vai entender por quê, se não já está entendendo. Entender que eu sou um discípulo muda radicalmente a minha vida cristã. Por quê? Só esse versículo que nós acabamos de ler já nos faz entender isso. Jesus está dizendo, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Ele não apenas será um frequentador de igreja, ele vai ser como o seu mestre. Ele não apenas vai ser alguém que defende uma placa, ele vai ser como o seu mestre, que defende o reino de Deus. Ele muda radicalmente. E alguns poucos anos atrás, eu descobri essa verdade. E eu tomei uma decisão, Senhor, eu quero ser um discípulo. Aí o negócio começou, né? Aí o oleiro começou a pegar o barro. Aí o Senhor começou a trabalhar. E até hoje, estava conversando com um irmão que está vindo agora congregar aqui conosco, ele estava dizendo, Marconi, na virada desse ano eu fiz uma oração. No dia 31 de 2004, eu fiz uma oração. Senhor, esse ano eu quero que o Senhor faça a minha vida toda, eu quero um propósito novo, eu quero algo novo com o Senhor, eu quero uma vida nova, eu estou cansado dessa vidinha de igreja, de trabalhar, tenho ministério na igreja, faço um monte de coisa na igreja, mas Deus, está faltando alguma coisa, tem alguma coisa, eu quero esse novo do Senhor na minha vida. Ele falou que fez aquela oração como ele nunca tinha feito. No dia primeiro em diante, ele falou que a tempestade caiu sobre a vida dele. Trovões e tempestades. E esse irmão viu ruir, é uma oração perigosa, né? Ele viu ruir muita coisa que ele tinha construído. Pá! Eu falei, eu já vi isso acontecer com alguém. Tudo que ele tinha feito, Marconi, caiu tudo. Eu achei que estava, de repente, perdi tudo, perdi toda aquela perspectiva, fiquei sem norte, fiquei sem... não sei mais. E Deus começou a trabalhar no coração desse irmão e começou a falar para ele, você não pediu? Eu estou te levando de volta ao propósito original. Você vai ser um discípulo. Eu vou reconstruir tudo o que foi construído em cima de instituições humanas, conceitos humanos, força humana, sabedoria humana, tudo é frágil. E agora vai ser construído em cima da rocha. Como Jesus disse para Pedro, sobre esta rocha, pedra, edificarei a minha igreja. Vai ser construído em cima dessa revelação. O discípulo será como seu mestre. Então, essa revelação muda radicalmente a nossa vida cristã.